Por amor do teu templo em Jerusalém, os reis te trarão presentes. Repreende asperamente as feras dos canaviais, a multidão dos touros, com os novilhos dos povos, até que cada um se submeta como peças de prata. Dissipa os povos que desejam a guerra. Príncipes virão do Egito. A Etiópia cedo estenderá para Deus as suas mãos. Reinos da terra, cantai a Deus. Cantai louvores ao Senhor. Aquele que vai montado sobre os céus dos céus, que existem desde a antiguidade, eis que envia sua voz, dá um brado veemente. Atribui a Deus fortaleza, a sua excelência está sobre Israel e a sua fortaleza nas mais altas nuvens. Ó Deus, tu és tremendo, desde os teus santuários, ó Deus de Israel, é o que dá força e poder ao seu povo. Bendito seja Deus.